diretamente dos calabouços, aonde o CEP condena 72.600, Recanto das Emas, periferia do Distrito Federal, Brasília, capital federal do Brasil. E se aqui nós é bandido, no Congresso só tem santo. Pode subir o morro e avisar que nós chegou, sem pagar simpatia. Gabriel, Nê, DJ Juninho, Coquetel, Molotov,